andam de skate frenético. Gangueiragem mil com seu arsenal bélico. Não, cê não quer me interpelar, porque louco eu vou te sequelar e te atropelar pra mostrar que cê é sério. Improvisados deixam moleque surrados. Pega o seu rap zoado e desaparece igual mestre dos magos. E reza um bocado, no mínimo um rosário. Pesquise no glossário a definição do termo sem massa. É natural deslize dos otários. Se o arapuca falhou, não caiu na sua tocaia. Tô no encalço, melhor tomar cuidado que um passo em falso e eu te acerto nas cangaia. Meu grave rasga a caixa, quer se lombrar me achar. Os heróis tá que passa, veio forjar uns cara. Quer pra levar os louco, mas chega tarde e fala. Que a rua é Frank Miller, não George Lucas. A regra é funeral pra quem falhar com essa conduta. Não paga de aventura, bota o terror no drama de uns comédia. Não fode ou a minha ação é guerra. Tu não corre das garoupa ou das onça, marco toca, faça as contas. Devo nada pra ninguém, então cala a boca. D.I.V. tanto pó que faz nevar, tipo Asgard. Se caçar vou te rasgar, me trombar é seu azar. Eles não entendem meu vocabulário raro. É fato que eu roubei um dicionário de um visionário. Foi essa cova dos leões que me julgaram, pegou nada. Matei um por um e fiz churrasco. Muita cautela me disse o sábio. Olho aberto com o dissimulado. Que vem de mim é vai me tira de paro. Só editando era é intitulado. Sua ficha caiu quando me vi do lado de lá. Rachando meus bicos de rir, te fez pensar. Tentei julgar, mas não caiu no buraco. A vida me ensinou a lutar. Eu tenho grana pra ganhar, mil corre pra fazer. Sem tempo pra perder com a romba doce. Vem é jab direto e cruzado. A vida me ensinou a lutar. Eu tenho grana pra ganhar, mil corre pra fazer. Sem tempo pra perder com a romba doce. Vem é jab direto e cruzado. Entrei no jogo, estilo meticuloso. Safado inteiro, cachorro que é pra mim não vai servir pros outros. Cuidado com os corvos, com as putas e os porco que se disfarça de corno. Trombou de frente, dá raio no corro. Mete o gorro, brinquedo na cintura. Bate um gancho, liga os loucos, mas sufoco na caça ao tesouro. Saída rápida e exata como matemática. Se os porco mete o frag, disparos pipoco, é real. Se toma na caçada, cê tomba e vai pra vala. Vejo o corpo jogado no esgoto. Matéria pro jornal escroto no horário das 8. Falando uns caô pra descolar uns trocado no bolso. Merda é tudo que eu ouço. Bomba lírica, 90 toneladas de rima e é só esboço. Abato MCs com conteúdo duvidoso. Rima fraca, levada, barata, me traz mais desgosto. Eu sou frio como agosto e quente como sexta-feira. Movimentação é grande, faz servir biqueira. Entrou pra lista negra, né? Vim pra dar trabalho. Vai com skate no asfalto, a milhão desço ladeira. Eu não costumo andar de skate, vou já até cansar. Costumo andar de skate até o pé sangrar. E se der mandar aquele backside, o ali torcidão cabuloso. Tipo, como cê não fode esse pé, rapá? Nó de arrebentar, um ligamento fissurado pra varar uns gap louco e acelerar. Meu coração, primo, garçom, traz uma cerveja. Gata, quando tiver na cama, não deixa desejar. Quica bem, quica bem, quica bem forte. Enquanto grave, grita gata, quica bem forte. Com esse rebolado, essa novinha tem sorte de A. No caminho pra vitória, e quem me viverá? A vida me ensinou a lutar. Eu tenho grana pra ganhar, mil corre pra fazer. Sem tempo pra perder com a romba doce. Vem é jab direto e cruzado. A vida me ensinou a lutar. Eu tenho grana pra ganhar, mil corre pra fazer. Sem tempo pra perder com a romba doce. Vem é jab direto e cruzado. Se quiser me lombrar, vai se lombrar primeiro, filha da puta. Arrombado do caralho. Junto o bonde que o pente tá cheio. Não desconversa não.